o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na sua rádio, na sua RioSulRádio.com, falando certinho pra você. RioSulRádio.com, de 2 às 4 da tarde, aquele sabadão que você tira pra você curtir tudo que você tem direito. Como diz o nome do programa, só os clássicos do rock, tá? E, tá? Hoje, deixa eu ver aqui, ó. É, olhando aqui a programação, falando em clássicos do rock, hoje a gente tem só sucesso pra você. Só sucesso que eu digo é o seguinte: são os últimos lançamentos, os últimos CDs. Tem CDs de 2007, 2008, 2009, 2010, até 2011. Já são os últimos álbuns, portanto, fica bem claro pra você agora. Olha, tem AC/DC, Aerosmith, Alice in Chains, Accept, Alien Lads, Black Label, Blaze Bailey, Chicken Foot, Death Star, Dokken, Gamma Ray, Gotha, Heaven and Hell. Você tá vendo que tá indo na ordem alfabética: Iron Maiden, John, Lennon, Skinner, Ozzy, Kiss, Judas Priest. Tudo isso pra você até as 4 da tarde aqui no Classic Rocks da RioSulRádio.com, tá bom? Primeiro bloco, maravilhoso, cara. A gente já começa com AC/DC do álbum Black Eyes, o último álbum lançado em 2008, como eu tava dizendo pra você, Rock and Roll Train. Vamos lá. Classic Rocks. cherry red. You rock me so hard, baby. você ouviu aí, ó, Blaze Bayley. Essa fera aí foi vocalista do Iron Maiden. Pode tirar onda, chegar e falar que foi um dos vocalistas do Iron Maiden. Não fez feio não, hein, cara, tá? Você ouviu aí do último álbum, City of Bones, Black Label Society, de Zakk Wylde. Zakk Wylde, ex-guitarrista, aliás, guitarrista revelado pelo Ozzy Osbourne, cara, na banda do Ozzy. Crazy Horse, Alien Lads, We Will Rise Again, na Sept, a banda que durante anos, o Udo ou o Joe, se você preferir, foi o vocalista do último álbum. Acharam o novo vocalista excelente, por sinal. Blood of the Nations, Alien Chains, Black Gives Away to Blues, Aerosmith, Stop Messing Around e AC/DC, Rock and Roll Train. A gente vai pro break e volta já já, não sai daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha o Classic Rocks de hoje, só com os últimos lançamentos, os últimos álbuns. Já expliquei pra você, então, só novidades, tá bom? Pra você que acompanha o Classic Rocks, não chega a ser tão novidade assim. Mas o que é bom, a gente ouve uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 321 vezes, cara, na boa. Olha, na sequência tem Chicken Foot, Death Stars, Dokken, Gamma Ray, Gutters e Heaven and Hell, tá? A gente começa com Chicken Foot, grupo formado por Joe Satriani, Michael Anthony, Sammy Hagar. Michael Anthony e Sammy Hagar eram do Van Halen. Eu ouvia dizendo que era Van Halen, mas já ouvi o cara na televisão consertando e eu sou humilde a ponto de dizer que eu tava falando errado. É Van Halen, tá bom? É Van Halen, tá bom? Eles eram da banda Van Halen, mas fizeram o Chicken Foot com o Joe Satriani e o Chad não sei o que. Já lembrei o primeiro nome do baterista, eu nunca lembro. Já é um adianto. O baterista do Red Hot Chili Peppers. Bom, Chicken Foot, né? Avenida Revolution, Death Stars. Eu tô anunciando ou desanunciando, rapaz? É, anunciando, ah, tá certo. É o Chicken Foot, Avenida Revolution, Death Stars. Tem Dokken, Gamma Ray, Gotha e Heaven and Hell. Vamos lá, a gente começa com Chicken Foot, Avenida Revolution. Vamos lá. Judges as they open their eyes. Is we the devil's dice. You've never seen anything like this before. You will never see a clockwork sunrise no more. Olha, você ouviu o álbum Heaven and Hell, formado por Tony Iommi, Ronnie James Dio, esqueci, cara, David Mustaine não. Esqueci o nome do baterista lá, cara, agora viajei mesmo, tá bom? Olha só, você ouviu Follow the Tears, Gotham Ain't Enough, Gamma Ray to the Metal, Tolkien Standing on the Outside, Death Stars, Death Dies Hard e Chicken Foot, Avenida Revolucion, se você preferir assim, Revolucion, tá ok? A gente vai pro bloco, né, vai pro bloco de comerciais. É, bloco de comerciais. O break é o bloco de comerciais. Malandro, aqui a gente escorrega que nem quiabo aqui. Vamos lá, a gente volta já, não saia daí. Classic Rocks. Pois é, Classic Rocks, cara. Pra você que hoje tá ouvindo pela primeira vez aí, todo sábado de 2 às 4 da tarde, você tem 2 horas pra curtir os melhores clássicos do rock de todos os tempos, tá bom? Hoje estamos ouvindo aí os últimos álbuns, portanto, só novidades, coisas boas pra você, tá bom? Nessa sequência tem Halloween, Iron Maiden, deixa eu ver aqui, Jorn, Lynyrd Skynyrd, Ozzy Osbourne e Kiss. Eu sou fã do Lynyrd Skynyrd mesmo, você pode reparar que quase em todo ao vivo, retrospectiva, música antiga, eu tô tocando o Lynyrd Skynyrd. A gente começa com Halloween, o último álbum, Are You Metal? Vamos lá! Yeah. personal snake oil. It's just something I do. I'm a jester with no tears, and I'm playing on your fears. I'm a trickster smiling underneath this mask of love and death. The eternal lie I've told about the pyramids of gold. I've got you hooked at it. You'll be waiting a while. I'd like to give you my contact, but that isn't my style. Well, you only get one chance, and it's too good to miss. If I didn't like you, yeah, then I wouldn't exist. We've lost an envy pride. It's the same old, same old way. Something you should. you sat down and had dinner with your kids. Talked about what's going on in their lives. Hey, when was the last time you just stopped and helped somebody out? I bet you can't remember. Well, a lot of people are saying we're changing for the better, but that don't interest me. I want to get up Sunday morning and go fishing with my boy. Watch the sunset kick back in my yard. Take my Harley on a real long, lazy Sunday drive. And do a little more nothing once in a while. Yeah, maybe kick my feet up, watch an old rerun on TV. Yeah. Tá aí, ó, o Kiss do último álbum com Sonic Boom, cara. O último álbum, Sonic Boom, tá muito ótimo, como eu sempre digo. Modern Day Delilah, Ozzy Osbourne, Soul Sucker do álbum Scream. Tem também o Leonard Skinner do álbum Garden Guns, Simple Life. O Jorn, uma versão aí, um cover, podia ter colocado isso aqui no cover, né, de tributos. Stormbringer do Deep Purple. Você ouviu Iron Maiden, Eldorado, e Halloween, Are You Metal. Tá ok? A gente vai pro break e volta com o último bloco de músicas pra você, já já. Classic Rocks. Nós já estamos indo aí para a última sequência do Classic Rocks para você, o que é bom, sempre acaba rapidinho, né, cara? Quando se fosse um show do Luan Santana, não ia acabar tão rápido. Você ia estar aí, pelo amor de Deus, acaba, mas não é. Não é mesmo? A última sequência para você tem Judas Priest, Metallica, Motorhead, Sepultura, Rammstein, Nazaré. Você já viu que tá light, né, cara? Tá bem light. A gente começa com Judas Priest, Prophecy. Vamos lá. Classic Rocks. I am the dark. Dead man takes the steering wheel. What makes me know what time to cross over? For you to repeat till I feel. See through the skin and the bones, they all rattle. Future and past, they disagree. Slash miles away, the bones, they all shatter. I thought to see the end in me. When the band hits the road, that's the time. subway or this. Just keep the balance, the razor says. Nothing, just stop for a snap. Cause it would fill the one we gave. That's right. Just past the line of time. Now we just past the line of time. Gyros, gyros, gyros. Let's É Nazaré, cara, do álbum Big Dogs. Com Z no final mesmo, Big Dogs. É, o anterior foi The News. Eles gostaram do Z, cara. É, No Mean Monster, Dan McFerrin e companhia. Desde os anos 70 que eu gosto dessa banda. Rammstein, Pussy, Sepultura, Kairos, do último álbum também de Sepultura, chamado Kairos. Motorhead, Rock and Roll Music, The Music of Your, The World is Yours, é o último álbum. Deixa eu ver aqui, a Metallica, My Apocalypse, essa aí é de 2008, o álbum do Metallica, o Death Magnetic. E Judas Priest, do álbum Nostradamus, Prophecy. Gente, ó, mais um sabadão juntos, foi muito bom estar aqui com vocês. Lembrando, é sábado, final de noite, começo de noite, você já sabe, vai sair, leva o chato do seu cunhado, do seu primo, seu irmão caçula, não, irmão caçula não, que dá problema. Depois, reclama pro pai e você dança, né? Leva sempre aquele chato que não bebe e fica pentelhando todo mundo e deixa ele lá pra trazer vocês de volta, vocês podem beber à vontade. Ou então leva alguém que não bebe mesmo, né? Pra ser maneiro, não precisa beber, né? Nada a ver. Ok, gente? Ó, se dirigir, não beba. Classic Rock.